Priscila Senna. Desculpa aí, essa não foi a última lágrima sua que vai cair. Prepara que ainda tenha chão pra me esquecer. E se depender de mim, ainda vai sofrer. Talvez há um pouco atrás, uma saudade a mais, meu coração amolecesse pra você. Mas é tarde demais, cê tinha, não tem mais, meu amor. E para de ligar de madrugada, por um acaso eu tenho cara de farmácia. Farmácia pra curar sua saudade inflamada. Tome esse não na cara, ia, ia, ia. Priscila Senna. Talvez há um copo atrás, uma saudade a mais, meu coração amolecesse pra você. Mas é tarde demais, cê tinha, não tem mais, meu amor. E para de ligar de madrugada, por acaso eu tenho cara de farmácia. Pra curar sua saudade inflamada, tome esse não na cara. Farmácia pra curar sua saudade inflamada. Tome esse não na cara.